só uma garota adolescente, com a cabeça na lua e o coração na frente. Não tenho tudo, mas também não falta amor. E carrego no peito um mundo cheio de cor. Sonho com cenas de um filme qualquer, onde tudo dá certo, o final é de fé. Uma grande paixão que me faça sorrir, e amigas do tipo que nunca vão partir. Não sou rica nem pobre, só tô no caminho, com fone de ouvido e meus próprios passinhos. A vida real nem sempre é perfeita, mas o que vale mesmo é o que o coração aceita. Quero uma vida igual a dos filmes, com beijos na chuva e promessas que duram, com amor de verdade daqueles que curam, e amigas leais que vão estar até no fim. Essa sou eu, uma garota assim, sonhando alto com o que me faz bem, querendo viver, amar, rir também. Preciso de luxo, nem mil seguidores, só quero momentos, histórias, amores. Ver o pôr do sol com quem sabe escutar, e chorar de rir até não aguentar. Talvez eu tropece, talvez eu errei, mas é assim que cresço e me tornei quem eu sei. Com as quedas, vitórias e essa vontade de ser alguém que sonha mesmo sem entender. Quero uma vida igual a dos filmes, com beijos na chuva e promessas que duram, o amor de verdade daqueles que curam, e amigas leais que vão estar até no fim. Essa sou eu, uma garota assim, coração de cetim, sonhando alto e vivendo até o fim. Sou só uma garota adolescente, mas já sei, posso ir bem longe da mente.